Senhoras e senhores, coloquem os seus fones de ouvido, pois está no ar o quarto episódio do RadioCast. Eu sou Flávio Ribeiro e no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as pessoas que nós temos como referências para as nossas vidas. Vamos falar sobre os nossos ídolos. Sim, ídolos. Descubra de quem a gente é fã, o motivo e de que a gente não é tão fã assim e por que a gente não é tão fã assim. Também vamos debater sobre como se tornar um ídolo. E vai ter um quadro surpresa, um quadro novo no episódio de hoje. Então, em nome dos fãs do Justin Bieber, eu digo... Começa logo! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RadioCast. Como vocês sabem, eu sou Flávio Ribeiro e muito obrigado por fazer o download do episódio. Muito obrigado por você estar ouvindo e desde já, nos dá aquela força aí, curte nossa página no Facebook, compartilha com os amiguinhos, com os amiguchos e com a família, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os nossos fãs. Nossos fãs é ótimo, né? Nossos ídolos, né, cara? Nossos ídolos, né, mano? Mas a gente pode fazer sobre os nossos fãs também, né? Por que não? Nossos três fãs, né? Olha, é lógico. Minha mãe, minha mãe, o Cleiton, nosso ouvinte número um, e uma pessoa anônima. Cleiton? É, o Cleiton é um amigo meu. A gente tem um fã chamado Cleiton? Tem sim, cara. Quer mandar um beijo pra ele? Cleiton, quero te mandar um beijo na sua bochecha, Cleiton. Um abraço nesse teu corpo. E muito obrigado por você ouvir este programa. Eu quero porque mandar um beijo também. Se não fosse você, Cleiton, entendeu? Não sei o que seria de nós, Cleiton. Então, uma salva de palmas para Cleiton, senhoras e senhores. Cleiton merece, Cleiton. Cleiton, aquele abraço. Eu quero mandar um beijo pro Cleiton também. Mande um beijo. Cleiton, uma beijunda. O que é uma beijunda? É um beijo na bunda, rapaz. Cleiton, o que você prefere? Cleiton, o que você prefere ganhar do Icky? Um beijunda ou um beijo grego? Eu diria mais. Escolher. Você pode pôr nos comentários embaixo o que você quer ganhar e aí a gente manda um vale. Eu pensei que você ia perguntar de novo do CD do Raça Negra. A pergunta que fez Menino Keller ficar titubear. Fez Menino Keller titubear. É isso aí, galera. Vocês viram que eu não tô sozinho, né? Pra fazer o programa comigo, pra falar sobre nossos ídolos, as pessoas que a gente guarda aqui no cantinho do coração. De um lado da bancada temos ele, Gabriel Figueiredo. Fala, molecada, tudo bem? Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa bagunça, desse podcast gostoso, maravilhoso. Sou o Gabriel Figueiredo. Flávio, como é que o senhor está? Tudo bem? Eu vou bem, cara. E foi você que deu esse grito no podcast anterior? Sim, senhor. Putz, eu pensei que foi o Icky, cara. Eu nem... Talvez ele também tenha dado. Não sei. É, o Icky dá bastante, é verdade. Faz tempo, hein? Não sei. E você, Icky, como que você tá, meu parceiro? E aí, o Icky? Da outro lado da bancada tem o Icky. Eu tô bem, cara. Graças a Deus. Como sempre, é um prazer desgraçado estar aqui conversando com meu claro host Flávio e meu grande amigo também agora Gabriel Figueiredo. É isso aí, galera, tamo junto de novo. Beleza, vai ser sempre um prazer desgraçado, cara. Os ouvintes vão começar a ouvir de uma forma desgraçada isso. Não, cara, ele ouvindo desgraçadamente bem, então tá ótimo. Ah, então beleza. É isso aí, galera. A gente vai conversar bastante ainda hoje. Vamos falar sobre nossos ídolos. Vamos sobre as pessoas que a gente gosta, sobre as pessoas que dá até um chorinho aqui no cantinho do olho quando a gente vê na televisão, né? Cara, você falou que mas... eu acabei de imaginar tocando aquela música do Brasileirinho, mano. Chorinho, né, cara? É isso aí, mas vamos começar com música. Vamos começar o programa tocando Hell Bells, do AC/DC. Fica aí que o RadioCast tá só começando. Musical, hein? isso aí, vocês acabaram de ouvir Hell Bells, do AC/DC. Bonita música, hein? Boa, muito, linda, muito boa. Maravilhosa. Né? Foi a primeira música que veio na cabeça quando fui escolher a playlist de hoje. Imaginei, cara. Mas, na verdade, a primeira escolha. É, foi boa, hein? Boa. Eu comecei com uma coisa que pra virar rotina no meu dia, que foi ouvir um CD de uma banda por semana. Louco, boa prática. Não, boa prática, eu vi e achei prática, bacana. Excelente prática, inclusive. E foi bandas que eu nunca tinha ouvido, tipo Pink Floyd, AC/DC. O que você ouviu do Pink Floyd? Pink Floyd, eu ouvi o álbum The Wall. Boa. Bom álbum. Aquele que a gente sempre vê na camiseta das pessoas. As pessoas que geralmente nem sabem o que é Pink Floyd, né? E yeah, tem Dark Side of the Moon e tem o The Wall mesmo. O que eu mais vejo mesmo é o The Wall. Entendi. Então. Mas voltamos aqui. É, tudo indica que nós voltamos mesmo, hein? Voltamos, com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que estamos aqui. É isso aí. Então, vocês passaram a semana bem? Vocês conviveram muito com ídolos de vocês na infância? Aliás, desculpa. Nessa semana, vocês conversaram bastante com os ídolos de vocês? Como é que foi a interação? Ah, eu tive que falar com aquelas minas que falam com o morto, tá ligado? Pra trocar ideia boa com meu ídolo. Mas é isso aí. Ídolo que fala com o morto? Não entendi. Não, você não entendeu, cara. Meu ídolo já morreu. A mulher que fala com os mortos. Ah, tá. Pra você falar com seus ídolos, né? Isso. Ele foi num centro espírita para que psicografassem uma carta do ídolo dele, é isso? Quase isso. Quase isso. Quase isso. Foi na faculdade, né? Ah, bacana. Leram sua mão. Jogaram um recadinho, em búzios. Recado especial pra mim no... Na borra de café, tá ligado? Entendi. Borra de café é sensacional, hein? A gente nasceu entre a década de 80 e 90, no né? No começo da década de 90. Ah, então vamos colocar só a década anos, de 90. Nasci 3 anos do começo da década de 90. É, eu e o Ico nascemos em 93. Você nasceu em 90 ou 89? 90. 90, beleza. Então, a gente pode se dizer que é de uma geração diferente da galerinha que nasceu em 2000. Puta, com certeza. A minha irmã nasceu em 2003, cara. Tá com quase 14 anos aí. É totalmente diferente os gostos dela pros meus. Então, eu queria começar com essa o programa de hoje com essa pergunta. Vocês acham muita diferença dos ídolos de ontem para os ídolos de hoje? Cara, eu acho que existe, principalmente porque a interação com o consumo de entretenimento mudou. Então a gente não consome mais entretenimento como a gente consumia, sei lá, 15 anos atrás. A televisão meio que deu uma decaída forte, né, mano? Tipo, quase ninguém assiste mais TV. Essa geração que vem agora não para pra assistir televisão, tá ligado? Todo YouTube, internet, sei lá. Então, acho que só por aí já muda um pouco o perfil do ídolo, né? Uhum, é porque é uma facilidade também, né, cara? Eu gosto muito de televisão. Eu não assisto com tanta frequência que nem antigamente, infelizmente. Mas, poder assistir o que você quer na hora que você pode, você é a mão na roda, cara. Sim, mas... Com certeza. Assim, justamente pra pessoa ter tanto contato com o modo de entretenimento dela. Seja um programa, a música que ela quer. Muitas vezes a gente tinha, na nossa época, que eu me lembro, a gente tinha que esperar da tal horário em tal canal para poder assistir. Não dando referência a Chaves, né? Mas para assistir um programa, por exemplo, o Mundo de Bikman. A gente assistia 6:30, né? Cravado. 6:30 na Cultura, lá direto. E, meu, isso que fazia a gente, vai, ter um certo apego com ídolos ou com celebridades, né? Mas hoje em dia, com a facilidade da internet, eu acho que perdeu um pouco disso. A pessoa não tem mais aquele apreço que havia antigamente, sabe? É verdade. Eu não sei, porque se você for nesses eventos aí que reúne essa galera de internet, mano, tá sempre lotado, a galera sempre se matando pra ver os caras, entendeu? Eu acho que, sei lá, não sei se mudou tanto, não. Eu acho que mudou o jeito de consumir e isso mudou o tipo de ídolo, tá ligado? Mas a proximidade, acho que, porra, tá muito mais fácil você ficar mais próximo de quem você acompanha fazendo entretenimento do que antigamente, cara. Acho que assim, antigamente, eu entendi o que você quis dizer. Talvez antigamente fosse... o sonho fosse tão maior, né, que você se apegava mais, é isso que você quis dizer, né? Isso. Por estar mais distante, né? Sim, e tipo assim, a pessoa antigamente tinha aquela... como é que eu posso dizer? Nossa, eu só vou conseguir ver tal programa tal dia, então vou me programar pra ver. Hoje em dia não, a pessoa fala, vai assistindo, consumindo e fala, cansei de ver essa merda, entendeu? É verdade, faz sentido, cara. A gente vê alguém no YouTube agora, se a gente não puder assistir nesse exato momento que a gente encontra ele no YouTube, a gente salva lá em favoritos ou se inscreve no canal pra assistir os outros 200 vídeos depois. Mas eu tenho um contraponto. Por que com música não é meio assim, tá ligado? Por exemplo, você falou que você ouviu agora o disco do Pink Floyd, Flávio. O The Wall. E, tipo, o The Wall, cara, ele é, se eu não me engano, dos anos 70. Eu não lembro. O The Wall é de 79. 79? 79. Uhum. E, assim, até hoje ele é um álbum tido como referência no muita no rock, tá ligado? Se eu te falar assim, imagina quantas vezes a gente não ouve a mesma música, o mesmo disco quando a gente gosta, tá ligado? É assim, mas é que isso não faz a gente se afastar do artista, pelo contrário. Sim, mas é aquele negócio. Antigamente, muitas pessoas não tinham dinheiro pra estar comprando CD, ou muitas vezes comprar um toca CD que era caro, vai. Uhum. Daí o modo que ela tinha de esperar pra ter a sorte de escutar uma música que ela gosta era pela rádio. Na rádio. Não, eu entendi, mas o meu ponto é que, tipo, até hoje dura isso. Por exemplo, hoje eu abro o Spotify e eu posso escutar o The Wall 20 vezes se eu quiser. E eu continuo não enjoando dos caras, tá ligado? Com qualquer banda. É que com música, não sei, cara. Não sei se é porque não tem aquele. A gente não tá com a cara olhando, não tá vendo o que tá acontecendo ali. A gente só tá escutando, tá viajando na música. Eu acho que isso deve ter um pouco influenciado também, né? Pode crer. O que a música fala, qual o sentimento que ela traz pra você. Tem música que fala muito, cara. Só na parte instrumental, fala muito, né? Sim. Tipo, isso que faz a gente querer sempre tá escutando mais e mais. Mas, da mesma forma, a gente muitas vezes não consegue escutar a mesma música várias vezes seguidas, né? Mas e os ídolos? Você acha que os ídolos de ontem são melhores? Os ídolos de hoje têm muita diferença? Os de ontem passavam uma mensagem melhor? O que vocês acham? Pelo que eu vi esses dias num artistazinho medíocre que tava em São Paulo cuspindo nas próprias fãs, cara, eu acho que os de antigamente são bem melhores, viu? Não é por nada, não. Artistazinho medíocre que cospe nas fãs, eu não sei de quem você tá falando, cara, não sei. Você acabou de falar, aliás, você falou o nome dele na introdução desse programa, cara. Falei. É verdade, cara, é sacanagem, velho, as coisas. E muitas fãs vão no show e as mesmas que foram cuspidas voltam ainda, cara. Tipo, sei lá, é como... Ah, não sei nem o que falar, mano, eu fico revoltado com isso. Dá uma revoltinha, né, velho? Mas vocês acham que esses caras, tipo, sei lá, Christian Figueiredo, Whindersson Nunes, Kéfera, galerinha da internet, são melhores que, sei lá, Renato Russo, Costinha e tal, da companhia de... Mano, pessoal passado, né? Galera que foi ídolo antigamente. Eu tenho a seguinte opinião, ó. Eu acho que não tem como comparar porque são épocas diferentes. Justamente por isso que eu ia falar também. Você vai estar cometendo injustiças, porque eu acho que... É muito diferente, né, mano? É diferente e eles são... Não dá pra falar que eles não são bons nas coisas que eles fazem, tá ligado? Uhum. Eles são competentes, tá ligado? Só que é um outro momento de mundo, tá ligado? É outra demanda. Agradam então, vocês essa galera? Acho... Hã? Agradam vocês essa galera? Não. Dos que assina, falou aí, cara? Nenhum. No anime? Não, dos que você falou aí, nenhum, cara. Porque eu acho que não é um conteúdo que me atinge, principalmente pela minha idade, tá ligado? Uhum. Tipo, mas não é questão do youtuber. Eu acompanho outros youtubers, não cê esses. Você tem uns 52 anos, mais ou menos, né? Por aí. Quase perto disso. Ó, sendo bem sincero, esse negócio desses youtubers hoje em dia... É a mesma coisa a pessoa vai pro Big Brother, vai. Tipo, os fãs dele é de pessoa que não tem muito o que fazer e gosta de acompanhar a vida do cara. Exato. Tipo, exato. Eu sinceramente, eu não consigo gostar de YouTube porque eu não tenho. Eu não tenho tempo de parar pra acompanhar. E outra, que não é da minha personalidade também, cara. Da minha idade eu acho que já passei disso. E é um saco também, né, cara? Não dá mais pra acompanhar aquela galera vagabunda coçando o saco dentro do reality show. Não dá, cara. Pois não. Ah, cara, eu sou mais cuidadoso, eu sou mais cauteloso com esse tipo de afirmação, tá ligado? Tipo, eu posso falar por mim, eu não consigo falar pelos outros, tá ligado? Sim. Eu acho que existe público pra isso e eu acho que é diversão pros caras, tá ligado? Tipo, igual um professor um dia falou, professor de redação, muito tempo atrás. Falei assim, meu, eu chego em casa, eu não quero ver coisa inteligente, tá ligado? Porque eu vejo coisa inteligente o dia inteiro. Eu chego em casa, eu quero ligar a televisão e ver porcaria. Então eu acho que esses programas estão a esse tipo de serviço, sabe? Uhum. Tem público pra isso, entendeu? Agora, não é o que eu gosto de consumir quando eu tô à toa, quando eu tô a fim de me divertir, não é isso que eu vou ver. Mas daí também querer falar se é bom ou ruim, aí eu acho que é outro papo. É, porque gosto varia de cada pessoa, né? Exato, exato. Realmente, gosto não se discute. Aquela velha... Assim, não é o que você consome, mas é como você consome o que você consome, saca? Se você tá consumindo aquilo como que se diz? Com a consciência de que aquilo é ruim, e que você só tá vendo porque foda-se, você quer... Tá, derreter teu cérebro, beleza, mano. É sua opção, é sua escolha. Agora, se você não sabe o que você tá consumindo e é porque, enfim, você tá indo na manada, aí é isso. Junto com a boiada. Exato, uhum. aí é um problema. Agora, se não for assim, não acho que tem problema nenhum, não. Todo mundo tem aquele programa que bosta que assiste, entendeu? E que às vezes tem vergonha. Todo mundo tem, mano. Não adianta negar. Então, sei lá, eu sou mais cauteloso quanto essas posições muito rígidas, assim. Um exemplo mesmo que até pouco tempo atrás eu... Vai, gostava de assistir aqueles irmãos piologos, sabe? Uhum. Os caras são dois bosta, só fala besteira. Tipo, meu, mas eu acho engraçado porque é diferente da minha rotina. Exato. É muito diferente. Eu não considero. Eles não são meus ídolos, eu não tenho, um apreço de fã por eles, mas eu acompanho. Uhum. É entrando bem nisso que o Gabriel tava falando. É como a gente consome, né, as coisas. A gente muitas vezes vai só sair da rotina, da seriedade do dia a dia e ver besteira mesmo. Exato. É isso aí, mas tem aquela que... Como você trata o ídolo também, cara. Não adianta ser... Sei lá, eu acho besteira colocar ele no pedestal e falar que aquela pessoa é incrível, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é tudo de bom, tá ligado? Você, Gabriel, você acompanha o grupo Podcasters, né, cara? Eu acompanho, eu vi as discussões lá. Você assim, não viu as tretas? Você estava lá, cara? Por causa eu do vi, cara? Velho, eu vi, rachei de dar risada. E já sabia que isso aconteceu uma da outra, porque sobre aquele último então, que eles estavam falando, sabe? O canadense? Canadense, sei, sei. É, uhum. Eu acho, assim, isso que é foda, porque eu acho foda as coisas que ele produz. Mas ao mesmo tempo eu acho ele um babaca do jeito que ele trata quem consome o conteúdo dele, saca? Uhum. Não é de hoje não, e inclusive ele já me deu várias patadas no... Você, no, sério? No Twitter, sério? Então, é o que eu ouvi de um pessoal. Esse cara vai ser o seguinte, num dia você vai odiar ele, no outro você vai amar. No outro você vai odiar, você vai amar e por aí vai. Não é por nada não. Mas eu não consigo ter um comportamento assim, cara. Porque se eu pego raiva de alguma atitude que o cara teve, eu não consigo mais voltar a gostar do cara por alguma outra coisa que ele faz. É que assim, é duro, porque o conteúdo dele é bom, sabe? É interessante. Uhum. Só que... Tem uns vídeos que são muito bons. Só que ele, quando ele vai tratar com fã, ele é meio babaca, assim. Uhum. Mas é, paciência também, né? Às vezes o cara tá falando de ruim, sei lá. Os fãs acostumam também, né, cara? Vão saber que o cara é assim, vai saber que vai levar uma patada dele. E vai ser normal pro fã. A relação minha com esse cara é tipo de foda-se, tá ligado? O cara mora a 1 milhão de quilômetros de distância de mim, tá ligado? Não vai fazer diferença na minha vida ele, sei lá, mandar eu tomar no cu num tweet dele, foda-se, sabe? Não vai mudar minha vida. Então eu tô cagando 2 quilos, tá ligado, pro cara. Então desse cara que fez a postagem no grupo, sim, mudou a vida dele. Mudou o dia, estragou o dia e coisa e tal. Eu acho baboseira, cara. Essa história de ficar chateadinho por patada de gente que você não conhece, mano, de sei lá, de... artista estrela, vai, vamos pôr assim, entre aspas. Digital influencer, né? Uma palavrinha que tá na moda. É, desses caras estrelinhos, assim, mano. Na moral, isso é coisa de adolescente, tá ligado? Se você não consegue elaborar direito isso, mano, você não consegue separar o que o cara produz, o que o cara é. Porra, cara, você tem um problema, não o cara, entendeu? Exatamente, velho. Pois é, mano. Que tipo, falar... imagina, o cara não tem que lidar só com você também. Tá ligado? É uma legião, com uma horda, cara. Com uma horda de pessoas que, porra, tá, a gente tá falando de ídolo, mas é legal falar do fã também. Porque, tipo, às vezes o fã é babaca e invade o espaço do cara, tá ligado? Isso é um problema também do ídolo, que o ídolo sofre, eu acho, assim. Da galera não respeitar o espaço dele de privacidade que ele tem que ter. Sabe? Isso é tenso, cara, tipo, isso é tenso. Tirar foto durante o almoço do cara, saca? Vem falar numa hora que o cara tá, sei lá, com a mulher, com o filho, fazendo outra coisa. Porra, isso deve ser chato pra caralho também, mano. Na moral. E o cara por ser uma influência, tem que ser legal o tempo todo, né, cara? Então psicologicamente porque, falando, isso deve ser um porque, inferno, cara. Porque, rapidão, porque se o cara tratar mal o fã, vai vir o cara do jornal, vai postar lá, fulano destrata fã que só queria uma foto com ele. Exato. Mas ninguém Exato. Vê o dia do ídolo. Se o ídolo, sei lá, se a mãe do ídolo tá passando mal, se tá com algum problema. Mas infelizmente é isso, velho. Infelizmente não tem o que fazer, né? Ou sei lá, às vezes o cara tá com uma puta dor de barriga no dia, tá ligado? Acordou mal, dormiu mal à noite. Entendeu? Aí o cara tem que, tipo, o cara tem que manter o sorriso 100% do tempo? Eu acho que não, cara. Eu acho que isso é uma espécie de sei lá, insanidade, tá ligado? É uma situação até comparável. Uma situação até comparável com a quando, por exemplo, o cara tem que enfrentar aqueles paparazzi, né? Tipo, o cara. Isso é tenso, cara. Ele é influência, mano. Meu, ele não vai ter saco pra ficar parando pra tirar foto o tempo todo, velho. É a mesma coisa que fã. Fã vai chegar, não sei o que, vem tirar uma foto comigo. Às vezes o cara tá apressado, tá atrasado pra chegar em algum lugar. Tá puto da vida, melhor dizendo. Aí chega, não sei o que, vem tirar uma foto comigo. Ele fala, meu, não dá, não esquece, sai daqui. bem, tá ligado? Pra ver se a pessoa se toca um pouco. É, exato. Então bora falar dos nossos ídolos reais, das pessoas que hoje a gente fala, nossa, que pessoa, que ser humano, ai, ai, quem começa essa lista? Da última vez você ficou por último, eu acho melhor você começar agora, hein? Eu começo? É. Uma boa ideia, uma boa ideia. Então, eu queria começar a minha lista por uma pessoa que eu sou admirada, é uma artista de cinema. E eu sou fã desde o, sei lá, do primeiro filme desse herói. É um herói? É um herói. Não é o ator que faz. É um não, herói eu sou, mesmo. Não, não, realmente, eu sou fã do ator. Ah, do ator. Uhum. Ou do herói. Caramba, é que assim, eu sou fã apenas de um papel dessa pessoa. Isso faz você fã do personagem dele ou dele? Eu acho Depende. Que do personagem, né, velho? Eu acho que eu já até sei de quem você tá falando, mas... De vai. Quem? Johnny Depp? Não, cara. Quem é Johnny Depp? Não, pô, cara. É o Jack Sparrow, cara. Ih, que perto desse homem, cara, não existe Johnny Depp. Johnny Depp é nada, cara. É nada. É um maravilhoso... Chris Evans, cara. O senhor Capitão América. Capitão América. Ia ser minha primeira opção, mas eu depois falei, não, cara. Eu tava pensando no Michael Keaton, mas tudo bem. Michael Keaton seria uma boa também, mas não, cara. Eu tava pensando no cara do Foo Fighters também. Também sou muito fã do cara do Foo Fighters. Tá, conte seu fanatismo sério, por esse cara. Sério que isso é zoeira? Uhum. Porque, tipo, tá parecendo muito real, tá ligado? É, mano, eu também não entendi, cara. Porque, porra, o Dave Grohl é foda, porra. E o cara é muito, muito louco, cara, muito da hora. Ele não envelhece, né, cara? Não envelhece, mas, porra, você pôs ele como sendo da zoeira, tio, eu não entendi isso, não. Sim, cara, da zoeira mesmo. O Dave Grohl, mano? Sim, sim. Porra, não faz isso, Dave Grohl é do caralho. Não, mas não é ele da minha lista, cara. Da minha lista é o Chris Evans mesmo, tá ligado? Loirão lá da porra. Isso, aquele loiro, cara. De ombros largos. Entendi. E... Para que você tá me deixando molhado, cara. Tá molhadinho? Tá molhadinho? Então, Senhor Capitão América é o meu ídolo, cara. Aquele homem... Eu fui assistir Guerra Civil só por causa dele. Justo. Só porque o cara puxou um helicóptero com o braço, né, mano? Que cena aquela, cara. Que cena aquela, cara. O Flávio quase teve um orgasmo na hora que viu. Porra, cara. Como assim, quase, tive? Exato. Não, com a cueca molhada, né, mano? Grudando, né? Ele saiu umas 4 vezes pra fazer um punheta no banheiro do cinema, né, mano? Oi, que você não viu que eu saí com a perna meio aberta, não, cara? Então, é verdade, né? Saiu abaixando a camiseta e tal. É, cara, aquilo no copo ele do refrigerante saiu... não era. Ele não saiu, era. Ele gelo. Saiu. Ele saiu com tendinite, mano, do filme. Não, tendinite não, aí foi demais, cara. Mas foi quase, né? Foi quase. É um loirão do caramba, né, cara? O Chris Evans. Não, realmente, aquele filme, mano, você tá louco, velho. Desde o primeiro Capitão América, o cara simplesmente atuou bem pra caramba. E foi melhorando ao longo dos filmes, né, cara? Foi o Capitão América, depois foi o Vingadores. Aliás, ele não começou como Capitão América, né? Começou no Vingadores, né? Não, ele começou no Quarteto Fantástico. Não, sim, no Quarteto Fantástico. Ou seja, mas ele foi Tocha Humana. Tipo, na boa, melhor do que desse novo, eu acho, na minha opinião. Eu não assisti o novo ainda. Eu assisti uma bosta. Eu achei tão merda que eu falei, não vale R$3 do meu DVD pirata, cara. Caralho, vale. ele fez as Tartarugas Ninja também, caralho. Nem sei. Fez as Tartarugas Ninjas? Fez. Caraca, velho. Não. Qual Tartaruga? Não. Quem fez os Tartarugas Ninjas foi o loirão que faz o arqueiro verde. Ah, mano, aqui no Wikipedia fala que ele fez Tartarugas Ninjas O Retorno em 2007. Ah, ele foi a voz, então. Foi do Tartarugas Ninjas aquele não, filme ele, 3D ele lá, faz, não foi? Ele faz o Casey Jones. Não, esse é realmente, é o que eu tava falando. Vozes do Chris Evans. Ah, tá, é aquele Tartarugas Ninjas em 3D. Que eu gostei e ninguém gostou. E todo o resto do mundo odiou. Cara, eu nem assisti. Tem noção? É bonzinho, cara. Não é ruim, não. Passou já no... Já passou no... Como é que é o nome? Na Record. Na TV Record. Sim. Ó, tem uma foto dele aqui bonitão, cara. Eu acho que esse cara aí só ia melhorar, sabe como? É. Me comendo. Epa! Aí me compromete, hein, mano. Aí fica louco. O quê? Esse aí cara só ia... O que vocês falam? O quê? Eu não falei nada. Eu... já passou, cara. Então, esse cara só ia melhorar se ele tivesse uma barba e um cabelo comprido, cara. Ou seja, você tá imaginando o Chris Evans fazendo o próximo Senhor dos Anéis. Exato. Não! Ele quer o Chris Evans de, sei lá, elfo. Um filme inacabado. De o quê? Você quer o Chris Evans no Contos Inacabados, cara. Seria a sequência do Senhor dos Anéis. Seria bom, hein, cara, se tivesse. Ou ele de... Como é que é o nome? Azaghal? Não, caramba. Você tá ligado que a Azaghal é do Silmarillion, né? A Azaghal é do Jovem Nerd, caramba. Cala a boca. Não, caramba. Ele eu tô ligado, tirou eu tô ligado. Nome de um general do Silmarillion. Eu tô ligado, mas... Melkor... Não é Melkor, é Melkor? Lembrei, cara. Foi o Melkor do livro Silmarillion. Se fossem gravar mesmo o filme Silmarillion, eu queria ele, Chris Evans, pra fazer o Melkor, cara. Seria muito louco. Mas, enfim, não vamos falar disso não. Bora pro próximo ídolo. Gabriel, faça as honras. Pegando o gancho do loirão da porra, eu também vou com o ídolo loirão da porra. O outro. Manda. Só que o meu loirão é falso. Como assim, mano? Ele é loiro, mas eu acho que é tingido o cabelo dele, tá ligado? Seria quem? Donald Trump? Não, Deus me livre. Schwarzenegger? Chimbinha. Nossa, mano. Maior guitarrista que o Brasil já viu, mano. Não só do Brasil, mas do mundo. Do mundo. Que chato, do mundo. Chimbinha é melhor que Slash. Cara, eu amo aquele... Eu amo aquele vídeo que tem... Quem é o melhor guitarrista do mundo? Aí tem lá o Slash fazendo um puta solo. Aí coloca lá o... Como é que é o nome daquele brasileiro? O Kiko Loureiro. Fazendo... Aí vem o Chimbinha. E sabe qual é a merda? É muito louco esse vídeo, cara. Você não vê ninguém na internet louco. Conseguindo imitar o Chimbinha, velho. Como é que é? Você não vê ninguém, nenhum vídeo na internet de alguém que consiga tocar igual o Chimbinha, velho. Justamente, por isso que ele é o melhor de todos, mano. É o melhor, é porque é os caras, porque eles vão tentar, né, cara? A gente sabe que o Chimbinha é o melhor. Chimbinha é tipo o mestre Pokémon dos guitarristas, velho. Exato. Chimbinha, que é mais conhecido no meio familiar dele como... Cledivan de Almeida Farias. Cledivan? Chimbinha, Cledivan. Você sabe como. Sabe como se chama. Como os ingleses chamam o Chimbinha? Little Shimba. Tá aí, ó. Podemos chamá-lo de Pequeno Shimba. A partir de hoje. Pequeno Shimba. Grande Pequeno Shimba. Mas conta mais, por que você é fã de Little Shimba? Grande Pequeno Shimba. Grande, cara, Pequeno Shimba. Por vários motivos. Por vários pequenos motivos que são excelentes, cara. Primeiro que ele toca numa das maiores bandas que o Brasil já viu, né? Calypso! Ah, cara, a melhor do Brasil. Segundo porque ele já teve a oportunidade de comer mulheres maravilhosas, como Joelma Mendes. Que loira, senhores, né? Que loira, hein? E ele a trocou por uma morena deliciosa também. Exato. Eu não lembro o nome da mulher, mas eu lembro também que a treta foi boa. A treta foi boa, né, mano? Foi boa, foi boa. O cara foi e traiu a Joelma, cara. Puta que pariu, hein? Sabe quem mais traiu a Joelma? Hã? Sabe quem mais traiu a Joelma? A Lua? Isso, cara. Ah. Vive reclamando. Estraguei essa piada, cara. Traiu. Desculpa. A Lua Blanco? A Lua Blanco? Não, cara. Só a Lua mesmo. Tabata Mendes. Tabata Mendes é o nome, não? É o nome da senhorita pela qual Chimbinha trocou o Joelma. E outras, eu acho que Little Shimba também é um poço de criatividade, cara. Porque veja bem, ele tinha uma banda chamada Calypso, certo? Certo. E a banda se desfez, ele fez uma outra banda e colocou que nome na banda? X-Calypso. Que coisa! Justo. Seria como se fosse a arma X do Calypso, uma versão melhorada com... É, a versão melhorada, cara, 2.0. Ah, sei. Ele... Pode falar. Não, realmente, o Little Shimba é um rapaz de grandes feitos, né? Cara, um cara que casa com uma senhorita dessas que eu passei a foto pra vocês, merece o respeito da gente, não merece? Fala aí. Essa é atual? É. Rapaz, só podemos dizer isso. Little Shimba, você está de parabéns. Mas tem uma coisa, senhores, nobres senhores. Todo mundo criticou Chimbinha traiu Joelma e ninguém esperava por isso e tal. Mas convenhamos que o rapaz foi um guerreiro, não? Porque olha a foto que eu tô mandando pra vocês aqui, cara. O cara merece... Não, desculpa, mas... Ah, não tenho palavras para descrever. O cara foi um guerreiro. Ele merece o respeito. Olha essa mulher, cara. Porra, mano, mas ó, vou te falar que esse homem também tá semi-lamentável, hein? Não, não é por nada, não. Não, não, não. Gabriel, não adianta. Little Shimba sempre vai ser awesome de todo jeito, cara. Exato. Usei até pra termos americanos, termos em inglês, cara. O cara é de voo. Então, aproveitando, né, o ensejo do Little Shimba, né? Até um rapaz que eu também... Eu sou fã dele, cara. Eu sou muito fã. Apesar dele sempre estar chegando, assim, um pouquinho atrasado nas coisas, né? Mas sei lá, cara. É o Keller? Cara, de quem eu estou falando? Ele sempre chegou, assim, bem atrasado, meio sem saber o que acontece. É o Keller, não só pode ser o Keller. Não, não, não, não. É tipo o Keller. É tipo o Keller. Mas, Rubens Barrichello. Isso! Acertei? Isso, Rubens Barrichello, nosso querido amigo Rubinho. Meu Deus. Rubinho. Cara, eu sou fã daquele cara. Ele realmente é uma inspiração do que é obedecer as pessoas, né? Eu acho que ele é um retrato do jovem brasileiro de hoje. Porque o jovem brasileiro hoje, cara, o jovem brasileiro se atrasa pras coisas, é normal, cara. É, como já diria no Enem, né? E o Enem tá aí, é uma prova viva, cara, tantas pessoas correndo pra chegar antes do portão fechar. É, sim. Mas tanto é que o Rubinho Barrichello também ele foi fazer o Enem, né? Só que, tipo assim, ele chegou um ano atrasado. Quer dizer, ele chegou no horário certo do ano seguinte, né, mano? Isso. Eu até comemorou. Nossa, não acredito. Eu vou conseguir finalmente. Mas é isso aí. Foi ver, né? Era do ano anterior. Mas então, Rubinho é um retrato do jovem brasileiro, cara. Porque o jovem de hoje, eu pelo menos com os meus amigos, né, cara? A gente marca... Ike, eu não tô jogando em direto aqui pra ninguém, tá, Ike? Ah, sim, não. Eu não tô jogando em direto, não tô. Mas é o seguinte, o jovem... Ia dar uma cutucada, mas tá beleza. É o seguinte, o jovem de hoje marca com um amigo, ô, vamos almoçar aqui em casa, vamos almoçar no meu aniversário e tal... Eu fiz 23 anos, vamos conversar, vamos ali no shopping, como é que é o nome do shopping? Shopping Astromar? Não, o que a gente foi, seu aniversário? Ah, sim, o Shopping Eldorado. Shopping Eldorado, vamos ali no Shopping Eldorado, vamos marcar lá, ó, 2 horas em ponto na frente da estação, beleza? E o pessoal chega 4h30 da tarde, cara. O pessoal assim, né? Tipo, a galera que tava comigo, né? Ih, que era só eu, você e mais uma pessoa, cara. Você falou comigo 2 horas em frente à estação, 2h45 eu tava lá, cara. Ah, sim, mas não vamos. Como é que eu posso dizer? Não vamos levar pro lado pessoal, né? Acontece. Isso aí, eu acho que vocês tinham que levar pro lado pessoal, sim. Tá gostando de ver a briga, mano? Ah, já até fiz pipoca. Você é louco, cara. Vamos frustrar os planos aqui do Gabriel e que vamos conversar mais sobre seu ídolo. Rubens da Silva Júnior Barrichello. Rubens da Silva Júnior Barrichello. É isso aí. O que dizer, né? Ele já teve a chance de ser campeão mundial, cara. Já teve a chance de ser campeão, nossa, de um dos maiores prêmios, que era aqui em Interlagos, na própria casa, né? Mas ele, do nada, ele resolveu obedecer a equipe dele, que falou para o alemão passar na frente. Deve ser por isso que o termo alemão é tão usado para quem é filha da puta, né? Sério isso, cara? Ele fez isso mesmo? Ele fez, cara. Aí quem marcou? Não lembro, eu não acompanho hoje esporte, não. Cara. Hoje não! Hoje sim! Nunca vi esse vídeo? Não, já vi esse vídeo sim, só que eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu já vi esse vídeo sim. Exatamente. Era justamente por causa do... O Rubinho, ele estava em primeiro lugar na corrida aqui em Interlagos. Primeiro, chegando voado. Daí o que acontece, a equipe manda o recado para ele, ó. Deixa o alemão passar, que o alemão vai ser campeão mundial. Em vez dele... Schumacher, né, no caso. É, Schumacher. Em vez dele obedecer... Em vez dele, mano, lascar o foda-se, fazer que nem Ayrton Senna fazia. Ah, não sei o quê, tipo... E ganhar, tá ligado? É, ele diminuiu o carro, quase parou o carro na pista e o alemão passou, velho. Caramba, você não sabia disso, não. O Rubinho que é um chimbinha, só que playboy, né, mano? É. Até a aparência física dos dois são bem parecidas, né? É uma mistura, né, de chimbinha com Gugu. Isso. Sério, cara? É tão parecido assim? Eu só vi as fotos aí, mano. Pera aí. Uma espécie de chimbinha. Putz, parecido, cara. É tipo um chimbinha com um Gugu mesmo. Essa é a história do meu ídolo. É um ídolo bacana. Tem uma testa aqui de amolar facão, bem lustrosa, bonita, né? Não, mas essa testa ele adquiriu, né, de tanto usar capacete, né, cara? Tipo... Ah, que puxa a cabeça da pessoa, né? Não, que a cabeça já é grande, né? Daí ele vai tentar puxar, vai colocar o capacete, a testa vai puxando pra trás, né? Acabou ficando grandinho assim, desse jeito. Ah, entendi. É isso aí, galera. Já falando um pouquinho aqui, agora vamos para um quadro novo que eu mesmo inventei. Agora tá começando o... É isso aí, galera. Vamos agora começar esse quadro. Quem é esse? De quem é esse tweet? Que é o seguinte, a gente pegou, a nossa produção buscou algum tweet de alguns famosos e a gente vai ter que descobrir de quem é esse tweet. A gente, na verdade, o Ike e o Gabriel. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Nasci pronto, meu amigo. Ike, pronto? Não, mano, eu sou uma bosta nisso, mas... Você tá bêbado, cara? Não, não, cara, é por causa que eu fiquei com sono, mas tá beleza, bora, vai. Beleza, beleza. O primeiro tweet, olha só, hein, vocês vão ter que adivinhar de quem é, hein. Já ganhei esse tweet! Bom dia! Quero agradecer as pessoas, produtores e criadores. O agronegócio começa no campo e termina no prato. O que vocês podem me dizer sobre esse tweet? Tony Ramos? Não, não. Não, dica. Dica número 1, é o país da Europa. O país da Europa? Não, não, não, não. Tô zoando aqui. Ó, oh, esse cara, esse... É... Filha da puta. Essa pessoa tem a ver com comida. Se ela foi comida, já não sei. Ela falou isso aí. Cada um tem duas chances, vamos lá. Porra, sei lá, mano. Ana Paula Padrão. Não, quase. Nossa, quase? Uhum. William Bonner? Não, cara. Não, sei, sei. Fátima Bernardes. Não. Porra, eu não faço ideia, velho. Vamos, vai chutando, vai chutando. Ó, ó, o Wick falou Ana Paula Padrão, eu falei quase. Não, eu falei Ana Paula Padrão. Ah, então foi quase. Sei lá, Paola do Masterchef. Não. Quase. Jacquin. Não, quase. Puta, eu não faço ideia, velho. De coração. Cara, falta um jurado só pra você falar. Ah, Fogaça. Acertou. É Henrique, ele mesmo? Henrique Fogaça. Ele publicou isso no Twitch, que dia... Ih, tem um dia aqui não. Não tem um dia não. Mas ele... Nossa. Mas ele publicou. O próximo Twitter é da... Você vai ter que adivinhar de quem. De quem é esse tweet? Hoje fiz bichectomia com a doutora fulana de tal e postei um vídeo no meu canal do YouTube. Quem é, cara? Não, primeiro não do Wiki. E tá longe da Kefra. Bichectomia? Bichectomia. Puta, que porra é essa, mano? Eu não sei que porra é bichectomia, mas você tá aqui nessa... Ó, eu vou dar uma dica. Ela publicou isso em 13 de setembro de 2016. Porra. Bichectomia, mano. Bichectomia. Ah, é pra diminuir. Bichectomia é pra diminuir a bochecha. Isso, isso aí. Não é pra virar bicha, não. Não. Aí sim, mano. Eu já ia falar aquele youtuber lá, mano. Nossa, isso, Ike, faz eu colocar um pi no meu episódio. Tem que ser uma menina, né, mano? Tem que ser uma mulher. Como vai ser um cara? Acho também, sei lá. Às vezes é um cara. Às vezes é, cara. Nunca se sabe, né? Bichectomia? Uhum. Sei pra lá. Diminuir a bochecha? É. Bichectomia pra diminuir a bochecha. É isso? Ó, lembra que a gente falou sobre um ídolo, o Gretchen? Ó, ele falou Anitta. É Anitta? Não, mas, sei lá, é tipo uma Anitta... Rita Cadillac. Ó, é tipo Anitta 4 anos atrás. E não, Gabriel. Não é. É Anitta 4 anos atrás? Isso. Pô, sei lá, Pepe e Neném, não, tô zoando. Mentira. Porra, sei lá, mano. Há 4 anos atrás? Pô, tá difícil esse jogo, hein, tio? Tá complicado, né, cara? Ó, eu tô fazendo uma listinha de quem, quantas vezes o Ike acertou e quantas vezes o Gabriel acertou. Eu não acertei nenhuma, velho. Então, exatamente. Vamos lá, vamos lá. Vocês têm chance ainda. Eu dei uma dica boa, eu achei até. Deu. Duas dicas boas você deu. Então. Só que eu não faço ideia, mano. Não sei, mano. Uma é bichectomia, outra. Como é que é a outra dica? Não, a dica é que ela é uma anita 4 anos atrás. Mano, eu tô pensando em falar mais um aqui, só que não sei não. Manda! Cláudia Leite. Não, cara! Caramba! Ui, que ah, a Anitta... Não. Fala. Cara... É do funk? Isso. Mulher melancia. Acertou, Gabriel. Acertei? Acertou. Oi, Iki, vamos ser mais ligeiro aí, cara. Vamos ser mais ligeiro. Cara, eu ia falar Perla, velho. Putz, Perla? Mas aí você, porra, aí é 20 anos atrás, né, mano? É, cara. Vamos lá, outra aí, Iki. Não canso de admirar, de agradecer. Meu Brasil é lindo demais. Obrigado de novo, Pantanal. Puta que porra, mas não é o cara que morreu lá, não, né? Você pegou uns bagulho mó genérico, tio. Porra, muito sei genérico, lá, pode, né, cara? Pode ser desde Gugu até, sei lá, mano, Padre Caxias, tá ligado? Sei lá, mano. Ah, nem, mas aí, a dica já tá no tweet, cara. Pantanal. É Pantanal. Que toca no Pantanal? Sei lá, o Richard. Não é o Richard. Não que, é o que, Richard. Que toca no Pantanal? Que música é do Pantanal? Não é o Richard, mano. Não é o Richard. Certeza. Fala aí. Mano, eu vou chutar essa daqui, uma chutando. Mas vai chutar sim? Na cara? Vou chutar. Então vai, chuta. Luan Santana. Acertou! De onde você tirou o Luan Santana acertei? Assim, cara? Não, você falou sertanejo, a música que toca no Pantanal, eu falei, caraca, velho. Você falou sertanejo? Não, eu falei... Não, ele falou a música que toca no Pantanal, é mais meio sertanejo. É isso aí, sertanejo. Vou lá, mais um, hein? Puta, esse aqui vocês não vão acertar nunca, vão acertar nunca. Vai lá, hein? Viva a noite! Viva! Gugu, meu mestre, meu ídolo, viva esta noite. Afinal, esta noite é toda... 3 pontinhos. De quem é esse tweet, senhores? Compadre Washington. Não. Tipo, a pessoa agradece o Gugu, é isso mesmo? Exatamente, cara. Ike? Não sei, cara. Vai fazendo perguntas, vai fazendo perguntas aí. Sabrina Sato? Já, Ike? Acertei? Acertou, cara. Ele acertou, mano? Como você caralho, tá pesquisando no tweet, não, né, cara? Mentira isso. Não tô, não. Você não tá tô. Pesquisando no tweet, mano. Não tô, cara. Você tá jogando a frase e falando, ah, deve ser isso aqui. Eu tô jogando PSP. Caramba, aí. Duas assim, cara. É, porque tá 2-2, cara. Vamos lá. Mastiga um alimento crocante e tem a impressão de que o barulho produzido está sendo ouvido a 5 km de distância. Não. Primeiro não do Ike. É mulher? Não. É viado? Não. Quer dizer... É o Rafinha Bastos? Não. Maurício Meirelles? Não. Maurício Matar? Não, cara. Vocês podem fazer uma pergunta, tipo, ele é de que ram? Essa pessoa é de que ram? É homem, é mulher? Ele é do sertanejo? Não. Ele é apresentador de TV? Não. É músico? Ele é famoso? Pera, um de cada vez. Vai, ele Gabriel. É músico? Sim, ele é músico? Sim. Porra, esse sim me fode, porque... É, então, cara, foi um sim meio assim. Foi um sim que talvez ele seja. É, quer dizer que a profissão principal pode não ser músico, mas ele já fez música, entendeu? Ele é humorista? Não, quinto não do Ike, quatro do Gabriel. Fala, Gabriel. Ele trabalha na televisão? Não, quinto não. Ike? Deixa eu pensar aqui, calma aí. É o Tiririca. Não, sexto não do Gabriel. Porra, sei lá, mano. Ele é youtuber? Não, sexto não. Porra. Do Ike. Mais ou menos, Ike, ele não é youtuber, mas ele faz uns vídeos aí pra internet e tal. Whindersson Nunes. Não. Você falou que ele não é youtuber, cara? Ah, então, mas sei lá, mano. Pô, o cara... A profissão do cara não é música, mas ele canta. Uhum. Já tem que ser gravado e tudo. Ele tem conteúdo no YouTube, mas não é youtuber. Não, ele tem conteúdo na internet, mas não é youtuber. Qual a primeira letra do nome dele? Ah, não, isso eu não posso falar, cara. Ele não é apresentador de televisão, não é humorista, não trabalha na televisão. Não. Puta, esse cara não é ninguém, mano. Ué, Fábio Marcelo, sei lá. Não. Flávio Ribeiro. Não, cara. Esse não, não vou nem contar, Gabriel. Esse é sacanagem, cara. Já fez filme? Putz, não sei, cara. Eu vou chutar não, só que eu não vou contar esse não, vai. Pesquisa e fala pra gente, né? Não, cara, não. Ele não é humorista, né, você falou? Não é humorista. Mas ele é engraçado? Cara, ele é tipo aquele tiozão engraçaralho, sabe? Ele é de qual ramo? Ah, eu não posso falar, não, cara. É só sim ou não, cara. É só sim ou não? Não, é só sim ou não. Ô, oh, droga. Puta, eu acho que eu sei quem que é, mano. Vai. Mas não, então, o nome escapou da minha cabeça, peraí. Puta, como que chama, cara? Eu tenho certeza que é ele. Ó, ó, ó, vocês têm mais três? Mais três? Três, não. Vou dar uma dica. Ele trabalha num ramo meio diferente. Ajudou pra caramba. Ah, é diferente, ele faz um trabalho diferente do que... É o Sérgio diferente. Malandro? Não, cara, não. Não é o Sérgio Malandro? Não é. Porra, velho, sei lá. Sei lá mesmo, mano, não sei. Ele é mais ou menos músico, o único que acertou, né? Como é que é? O único que a gente acertou foi que ele é mais ou menos músico. Ah, não sei, cara. Vocês vão ter que ir. Eu não faço ideia, velho. Mano, ele é padre, velho. Sim. Ah, acertei. Ah, vai tomar no cu, padre. Cara. Fala aí. Porra, eu nunca ia acertar, mano. Fala aí. Mano, falando um ramo diferente, é padre, velho. Ah, mas podia ser puta também. Foda-se. Padre Quevedo. Não, Wiki! Não! Peraí, eu também quero chutar o padre errado. Padre, mano. Marcelo. Não, a gente já falou o padre Marcelo. Mano. Vai, o nome daquele filho da mãe, velho. Tá muito fácil, Wiki. Ó, a galera, mano, que tá ouvindo o podcast já tá sabendo. Vocês ainda não, hein? Mano, ele é novo, velho. É um padre novo aí que tá aparecendo. É. Sim. Melo, alguma coisa Melo. Qual é o nome dele? Qual é o nome, Gabriel? Ah, caramba. É Fábio de Melo. É Fábio de Melo, Gabriel. Fábio de Melo. Eu já sabia, eu tava vendo ele sofrer, tava gostoso. Por isso você falou o Padre Marcelo, né, mano? É lógico. Não, ainda falei, posso falar o nome do padre errado? Puta, padre. Vamos lá. Quevedo. Ia ser genial, mano. Vamos lá. Depois eu lembro que o Cid Moreira é pra padre. Quando eu era pequena, eu cantava Ha, Tim, Bum, soltei um pum. E daí abaixava a calça e mostrava a bunda pra todo mundo. Sou fina. Pieta Príncipe. Não, quem dera fosse, hein? Bruna Marquezine. Não. Hélio Lanzaroli. Não. Ticiane Pinheiro. Não. Eliana. Não. É do YouTube? Vocês podem ir perguntando as coisas, beleza? É do YouTube? Sim. Kéfer. Acertou. Essa foi fácil, né? É, também falando besteira, só podia ser ela, né? É, youtuber, mulher, esse tipo de besteira. 3-3? Mais... 3-3, cara. Vamos lá, mais um, hein? Já tem esse tweet. Sabe o que é maravilhoso na vida? Amigos, amo vocês. Aí ela citou alguns amigos aqui. De quem é ela? Esse tweet? É essa pessoa. É uma mulher? Sim. É, acho que essa vocês vão sofrer um pouquinho pra adivinhar. É da TV? Sim, mas não sei se tá em atividade. Peraí, termina o tweet. Foi isso. Sabe o que é maravilhoso na vida? Amigos, amo vocês. Aí ela cita alguns amigos aqui. Bruna Marquezine. Não. É velha? Putz, não, não. Ah, é, eu acho que essa aqui nunca vai ser velha. Mano, é aquela menina que fez. Que fez, mano, qual é o nome dela? Que faz carrossel, velho. Não, aí. A Maísa. Não. Talvez a Maísa daqui a uns 20, 30 anos por aí. Porra, então. Caralho, é um bebê, então, é caralho. É a professora Helena? Não. E não é um bebê. Se a Maísa daqui. Se é a. Não, esquece o que eu falei, É, você falou merda, velho. Não, falei que a Maís daqui a uns 20 anos vai ser ela. Angélica. Não, quarto não do Gabriel, 2 do Ike. Vamos, Ike. Ela já foi apresentadora? Aqui. Já foi, sim. Já foi apresentadora? Programa infantil? É. Putz, não. Pode ser que ela ainda esteja em função, eu não sei ainda. Pode ser que ela ainda esteja trabalhando. Ela já teve um programa muito famoso numa emissora grande? Sim. Foi a Globo? Não. Ike? Foi a Record? Sim. Ela é loira? Sim. Eliana? Não. Tá 5 nãos de cada, hein? Ela foi ameaçada de morte por um psicopata? Sim. Puta, quem já sabe, já. Eu só não lembro o nome da moça. Você não lembra o nome, mano? Não lembro. Ai, cara. Vamos lá. Você. Não. Tá 5-5, vamos lá. Ela participou da Fazenda? Não. Não. É a Hebe? Não. É a Ana Hickman. Acertou, Gabriel. Caramba, mano. Ana Hickman, cara. Ana Hickman, puta. Olha lá. Olha lá, 4-3, hein, Ike? Ou você empata, Ike, ou você perde, hein? Agora é a hora. Lembro o dia que encontrei a sua mãe no Tinder. Arrastei a imagem pro lado e meu dedo pegou micose. Nossa. Danilo Gentili. Acertou. Caraca, eu sabia que ia ser algo do tipo. Só podia ser esse idiota. Só podia, cara. Olha lá, ele publicou mais algumas coisas aqui. Outro dia, uma mina tão gorda no Tinder que precisei usar dois dedos pra rolar a imagem pro lado. Nossa, tá que louco. Que cara babaca, que filho da puta babaca, nossa senhora. Que babaca. Tinder é como McDonald's. O que você vai comer nunca é igual na foto. Olha isso, que babaca, mano. Caralho, esse cara é muito babaca, mano. Nossa. Oh. É filha da mãe o cara, velho. Outro dia eu encontrei sua mãe no Tinder, arrastei ela pro lado e meu dedo pegou micose. Olha que cara escroto. Mano, esse cara é muito imbecil, mano. Meu Deus do céu. Você é piada que se faz com a mãe dos outros, mano. É da nossa, hora, que cara. Isso, imbecil, é um, isso é um bullying levado a sério. Puta, eu tirei o Wiki. Eu excluí o Wiki. Isso é um bullying levado a sério. Isso, é um, isso sim é um bullying. Ick, tá aí? Tô aqui. Me derrubou, foi? Foi mal, cara. Te derrubei sem querer. Ah, tá. Então é isso, galera. Com o placar exato de 5-3, Gabriel Figueiredo é o primeiro vencedor do De Quem É Esse Tweet. É, eu sou fodão mesmo, tio. A gente vai agora pra um rápido intervalo aqui no RadioCast. Vamos tocar duas músicas e também vai ter uma sessão de recadinhos. Então não muda de programa, beleza? Fica aí que a gente já volta. Galera, eu tô aqui de novo para passar alguns recados para vocês referentes ao RadioCast. Passar alguns recados rápido porque nós esperamos que vocês estejam gostando desse episódio. E então vamos logo terminar de ouvir ele. O primeiro recado é referente ao feed do RadioCast. Infelizmente, galera, não deu para fazer um feed do podcast ainda, mas vamos ter em breve. Nós sabemos que grande parte dos ouvintes de podcast ouvem através de do iTunes, através do smartphone Android, Podcast Addict, e o que for, qual seja, independente do agregador. Sabemos que grande parte dos ouvintes ouvem dos agregadores e vamos dar um jeito de fazer isso o mais rápido possível. Por enquanto, eu vou pedir para que vocês acessem o site podradiocast.wordpress.com, baixem por lá o episódio. E um outro favor que eu queria pedir pra vocês é que vocês compartilhem a mídia, que vocês compartilhassem o RadioCast entre seus amigos que ouvem podcast. Se tem algum amigo, algum parente, algum colega que não sabe o que é podcast ainda, apresenta o nosso episódio, apresenta o nosso programa pra eles. Nós não somos profissionais quanto muitos que estão aí hoje em dia, estamos longe de ser profissionais ainda, mas nós realmente estamos correndo atrás, galera. Nós estamos correndo atrás de verdade para que tenha algo mais pra frente, melhor, algo que divirta mais vocês. E esse é o nosso combustível. Divertir vocês é o que faz a gente estar aqui gravando e estando ao ar todo dia 15 e 30 do mês. Vamos voltar pro episódio que nós novamente esperamos que vocês estejam gostando. Fica aí como lição de casa. Compartilhe o RadioCast com um amigo, com um parente, com alguém e vamos fazer uma rede de ouvintes. Compartilha para um amigo e fala para esse outro amigo compartilhar com outro amigo, que outro amigo compartilha com outro amigo e com um amigo, com um amigo, com um amigo, com um amigo, com um amigo, com um amigo, e até que essa corrente esteja grande. Valeu, pessoal! Vamos voltar com a programação do episódio, mas antes vamos ouvir Elvis Presley com a música All Shook Up. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree.

E também teve Elvis Presley com a música All Shook Up. Musicão da porra. Musicão da porra. All Shook Up. Eu nunca tinha ouvido essa música. Não tem nada a ver com isso que você tá cantando, velho, pai. Não, tô cantando outras músicas aqui. Não sei, sei lá cantar, mano. Mas aí, é isso. Tamo de volta aqui pro último derradeiro bloco. E é isso, a gente falou no bloco anterior sobre os ídolos e blá blá blá, blê blê blê. Mas agora o papo é sério, vamos falar sobre os ídolos de verdade, cara. A galera que faz nosso coração bater um pouquinho mais forte, né? As pessoas que realmente tá nessa lista, que realmente é ídolo nosso. É gente que, galera que a gente realmente é fã do trabalho e marcou uma, pode ter marcado uma geração. Eu posso começar de novo? Pode, pode. Eu queria começar falando do grande ídolo meu, eu gosto bastante de desenhar. Caso os ouvintes aí não saibam, eu gosto bastante de desenhar. Já quis ser mangaka numa época da minha vida, mas meio que desencanei dessa ideia. E um grande ídolo meu é um cara chamado Masami Kurumada. É o criador de Cavaleiros do Zodíaco, do mangá Cavaleiros do Zodíaco. O cara é bom. Foda, hein? Cara, foda. É muito foda, cara. Eu tenho esse cara como referência pra mim, tanto que eu ganhei até de um amigo meu uma enciclopédia em japonês do Cavaleiros do Zodíaco. Que tem lá o processo de criação das armaduras, o processo, todo o processo pra... De como foi feito o Cavaleiros do Zodíaco. Eu queria muito que tivesse isso em português, mas infelizmente não ainda. Pô, cara, você acha que inglês é um... Ah, só tem japonês, não tem inglês. Só tem japonês. Inglês eu não achei ainda. Que bosta. Procurei inglês e não achei ainda. Aí então, é osso mesmo. É tenso, velho. Mas é isso, Masami Kurumada, mano, é um cara pra mim que... O traço dele é um pouco feio e tal. Eu concordo com o que as pessoas falam, que o traço é um pouco feio, todos os cavaleiros têm o mesmo rosto, todo mundo ali tem o rosto do Sei, e aí que todos os protagonistas dos mangás dele têm o mesmo rosto, cara, mas eu tenho esse cara pra mim no fundo do coração mesmo, cara. Justo. Cara, eu não sei. Se eu pudesse encontrar uma pessoa, eu escolheria ele, cara. E seria uma honra enorme pra mim conhecer esse cara pessoalmente. Bora pedir parte pro próximo. Beleza, então. Eu não é um cara que eu sou muito fã, tipo, até hoje. Até hoje mesmo. Eu tipo, no que ele fazia não existe outro igual. Que é o Ayrton Senna, cara. Pode crer. Ah, cara, eu não sei por que essa devoção tão grande a galera tem pelo Ayrton Senna. Como você coloca, você joga no YouTube as corridas do Ayrton Senna pra você ver a emoção que era, velho. Não é? Cara, sei lá. Ele, pensa, ele era o típico brasileiro louco no volante, tá ligado? Tipo, se tem, vai, dois caras brigando pra fazer uma curva aqui e tal, ele metia o pé por fora mesmo da curva, por fora pra fazer ultrapassagem e passava, mano. E morreu. Diferente desses corredores de hoje em dia, esses pilotos de hoje em dia, mano, ele ignorava totalmente a equipe quando a equipe falava, ah, vai mais devagar, ah, deixa tal passar, ele queria se fudesse, ele queria dar orgulho pro país, tá ligado? Uhum. Meu, é fogo. Tipo, eu queria, como eu não acompanhei, óbvio, porque ele morreu um ano depois que eu nasci, né? Morreu em 94. Mas eu vendo os vídeos dele, mano, eu me inspiro, velho. Pra você ver como é que foi bom o seu nascimento, né, mano? É, né? Tipo, trouxe caos ao mundo. Você trouxe caos, cara. Você trouxe fatalidades, cara. Nossa, cara, eu me senti mal agora. Vou tomar uma caixinha de chumbinho ali e já volto. Toma não, cara. Toma não. Espera eu terminar a gravação. Então, falando, pô, continuando falando ainda do Ayrton Senna, né? Uhum. O único piloto brasileiro que foi campeão mundial 3 vezes, velho. 88, 90 e 91. Foi 3 vezes? 3 vezes, quase que consecutivas, cara. Poxa, isso eu não sabia não. Ó, ele foi mundial em 88, 90 e 91, cara. E foi vice-campeão em 89. Você vê. Foda mesmo, né? Caramba. Pena que, tipo, ele foi ídolo num esporte que, tipo, é difícil todo mundo praticar, né, mano? Porque... é bem difícil. Cara, você precisa ter dinheiro, tá ligado? Porque você tem que começar no kart, né, mano? E kart é um bagulho caro. É caro pra caramba. Então, é muito caro. Então, e eu... a questão de representatividade, tipo... é um pouco ruim isso daí, mas, pô, sem dúvida foi um esportista do caralho, assim. Já vi entrevista de alguns corredores falando sobre o esporte e tal. E, na boa, tem que entrar com dinheiro mesmo, porque não é todo mundo, né? Não é toda a família que pode bancar isso e tal. Mas você vê, o Ayrton Senna, ele não era rico, cara. Ele foi meio que adotado. Exato. Pela Ferrari, por causa que, tipo, nos treinos de kart lá dele, ele se destacava e tal. Ele, tipo, tinha um projeto na época dele lá que parece que era mais barato as aulas de kart, algo do tipo. Mano, o cara, ele se destacou e foi campeão mundial pela Williams, né? Não era nem Ferrari, é Williams. Foi mal, errei aqui. Mas, mano, o cara era demais, né? Eu sou... até hoje, até no YouTube mesmo, você consegue achar mensagens, tipo, motivacionais, essas coisas, do Ayrton Senna. Você vê que o cara, na época, já tinha uma cabeça do caramba, velho. Tipo, realmente, eu curto pra caramba. É, tô começando a entender um pouquinho mais porque ele é tão ídolo da galera. Não, realmente, não acompanhei a história do cara. Mas eu tento entender, né, como as pessoas, porque as pessoas são fãs e tal. Se o cara é fã de toda uma geração, não vai ser à toa, né? Não é por uma coisinha, não é por uma coisinha boba, não é por uma coisa besta e tal. Aquele momento, né, que o cara já... Exato. Começou a ganhar fama de alguma forma, né? Ele tá fazendo algo notável, então... Isso aí. E aí, Gabriel, sua vez. Cara, eu, tipo, pensei muito, tá ligado? Em várias pessoas que eu sirvo como referência, assim. É difícil falar só sobre um, né? Mas, na dúvida agora, já que vocês estão falando de um só e pelo jeito a gente vai ficar só em um, eu vou escolher uma representante feminina, então. Eu vou trazer uma mulher pro debate que realmente eu sou bem fã mesmo, assim. E que durante algum tempo mais recente que eu me apeguei à figura dela, porque ela foi foda na época que ela viveu, que foi Elis Regina, cara. Eu sou fãzaço da Elis Regina. Caraca. Pra caralho, assim. Seria, era tipo, é uma pessoa que me dá vontade de conhecer, tá ligado? Me daria vontade de conhecer e tal. Eu fui assistir o filme dela, inclusive, se quem tá ouvindo aí se interessar, procura, que vale muito a pena a cinebiografia dela, assim. Principalmente pra quem gosta de música e pra quem gosta de música brasileira, principalmente, porque ela foi uma intérprete, né? Ela não fazia música, mas ela era intérprete. E uma das maiores que o Brasil já teve, assim. E a história de vida dela, cara, é uma história absurda de foda, assim, e é realmente bem o que o Wick falou, assim, sabe? É uma história que te motiva a fazer, a seguir, tá ligado? Os seus sonhos e acreditar nas paradas que você acha que você é bom, entendeu? Então, por isso que eu trago a Elis Regina pra cá, cara, porque... E por ser uma mulher, né? Já é tão difícil ser mulher hoje em dia, mano. Imagina na época em que ela viveu, ela passou por ditadura no Brasil, saca? Então... Verdade, né? Então eu escolho a Elis Regina como minha referência de vida aí nessa primeira escolha. Elis Regina, Carvalho Costa. E sem contar que a Elis Regina era maravilhosa, né, mano? É, eu tava vendo a foto dela aqui, era um pitão, né, cara? Que mulherão. A Elis era um mulherão. Tô vendo a foto dela aqui, ela realmente é um pitel, velho. Na época, usando se até... Se vocês tiverem a oportunidade, cara, de assistir coisas dela, assim, principalmente entrevistas, saca? A Elis Regina é uma pessoa apaixonante, assim. Ela foi uma pessoa apaixonante. Eu acho engraçado. Sei lá, é a minha referência nos últimos anos, principalmente na música. É engraçado que... Aliás, a Maria Rita é filha dela, né? Vocês... A Maria Rita. Maria Rita é filha dela? Uhum. Maria Rita é filha dela. Maria Gadu também. Não, não, essa eu tô zoando. Tô zoando. Você tá tirando já, né? Então. Isso aí foi pra sacanear. Gabriel, achei interessante você falar ela, cara, porque esse dia eu tava conversando sobre música, né? Sobre referências com a amiga minha da faculdade, né? E ela também citou Elis Regina. Ela falou as mesmas coisas que você disse, cara. Porra, cara, mas é isso daí, cara. Elis Regina é foda, principalmente. Imagina, olha, cabelo curto, tá ligado? Nos anos 50, 60. Isso aí é apavorante, né, velho? Pra época, né? É contra a cultura total, tá ligado? Total. É muito. Contra a cultura total. E, porra, só por aí já é de admirar, tá ligado? Uhum. E fora o que ela fez pra música brasileira, é uma parada extraordinária, saca? Então, porra, é uma figura que tem que ser respeitada e eu sou apaixonado pela Regina, cara. Paixão mesmo? Sério? Paixão, cara, eu sou apaixonado pela Regina, cara. Da hora. Eu posso, bem louco. Posso me deixar com raiva? Quê? Eu posso me deixar com raiva? Ah, fica à vontade, cara. Pronto. Não, eu não vou ter raiva agora, cara. Vou ter raiva na edição, tá ligado? Vou ter muita raiva na edição. Ai, beleza, beleza. Agora veja pelo lado bom, eu avisei, né? Não. Você avisou, né? Uhum. Acho que eu não vou nem cortar. Olha como eu tô bonzinho. Olha que bom, né? Vai me matar, tipo o tuberculoso daqui. Vamos lá, aí. E é isso, galera. Com essa tremenda filha da putice dessa tuberculose do Ike, nós encerramos o podcast de hoje. E como um pote de Nutella, nós chegamos ao fim. Gabriel Figueiredo, aquele abraço. Aquele abraço, Flávio, aquele abraço, Wiki. Vão pela sombra e demorou. É nóis, tamo junto. Muito obrigado pra quem ouviu. Um beijo nas suas almas, valeu, falou. É nóis, cara. E o nosso jabazinho? Jabá, você pode me encontrar no Facebook. Digita lá Gabriel Figueiredo, você vai encontrar uma foto toda rosa desse homem maravilhoso que vos fala. Você pode me encontrar também no YouTube, mesma coisa, Gabriel Figueiredo, só que aí vai ter milhões de Gabriel Figueiredo. Cuidado, então, não é Christian. Cuidado, não é Christian. Não é Christian, é o Gabriel. Mas se quiser ver o Christian também, vocês fiquem à vontade. Eu tenho um vlog não lá. Vejam, Christian. Vocês acham o meu vlog no meu Facebook também, mas se quiser digitar Gabriel Figueiredo no Google lá, fiquem à vontade. No Google, ó, no YouTube. YouTube. Eu tenho um Twitter também, @fev_podcast. Vocês podem entrar lá. Tem bastante coisa inútil pra vocês perderem seu tempo. E também tem um Instagram, que eu vou ter que conferir aqui, porque eu nunca decoro. Caramba, não decoro o Instagram, é o mais fácil. Não decoro, pois é. É arroba, é Gaba underline ão. Gaba ão. Isso. Gaba ão. Gaba underline, underline ão. É o melhor arroba que existe. E lá eu tento fazer algumas peripécias e vocês vão se divertir bastante. Certo? E o Sem Pingo no I? E tem o Sem Pingo no I também, www.sempingonoi.wordpress.com. É o meu blog. Faz tempo que eu não atualizo, mas vai lá, tem coisas legais, tem textos bacanudos. Pô, eu acesso. Eu acesso o Sem Pingo no I, cara. Como você pode esquecer de falar do Sem Pingo no I? É que o Sem Pingo no I tá um pouco empoeirado, certo? Sem receber coisas novas há um tempinho. Ah, tá que nem o meu blog, porque... então. Mas é porque não é que eu abandonei ele. Eu deixei ele repousando um pouquinho. Mas já ele vai ficar renovado. Ele tá fermentando, né, cara? É que nem o bom vinho, né? Tem que deixar um bom tempo ali pra ele fermentar, ficar gostoso e delícia, né? É que eu dei espaço pra outras coisas criativas na minha vida. E que eu achei melhor não postar lá, né? Eu comecei a fazer alguns vídeos pro YouTube. E eu poderia levar pro site lá, mas eu achei melhor não. Ali é mais texto mesmo, é uma outra pegada. Mas já ele vai ser renovado. Beleza, Gabriel, valeu pela presença, mano. Obrigado você, cara. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É nóis. Geek, obrigado, cara. Valeu por ter vindo novamente com esse prazer desgraçado, né? Como sempre, um prazer desgraçado, Flávio, estar aqui com vocês. É, o papo hoje foi demais, foi maravilhoso, cara. É sempre bom estar conversando, trocando ideias, aprendendo, né? Mas é isso aí, Flávio, a gente tá junto aí de novo, cara. É, sempre dia 1º, dia 15, né? Não, dia 15 e dia 30, cara. Dia 15 e dia 30. Opa, dia 15 e dia 30, foi mal. Aqui é relacionado a salário, essas coisas, a cabeça vira, tá ligado? Mas é isso, dia 15 e dia 30, a gente tá aí nessa mesma vibe, né? Sempre conversando, um bom papo, boas músicas. É isso que a gente quer. É isso aí, cara. Valeu vocês por terem vindo aqui. E muito obrigado a vocês também que curtiram o episódio. Muito obrigado por ter feito o download no podradiocast.wordpress.com. Fala aí, que eu esqueci de falar meus contatos. Opa, fala aí. Então, no Facebook tá lá Edberto Ribeiro, Edberto com H, né, no início. E no Instagram tá Beto RSN. Só vai ter eu, ó, com certeza. Então, tá facinho de achar. É nóis, Ike. O link para as redes sociais e afins de todos os participantes vão estar linkados aí no post. Muito obrigado a todos vocês que fizeram um download desse episódio lá no podradiocast.wordpress.com. E lembrem-se de acessar todo dia 15 e 30 do mês para fazer o download do episódio. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e vamos fazer a nossa rede de ouvintes. Acessem também o Combo Café, que é o meu blog, combocafé.wordpress.com, que lá tem texto sobre filmes, sobre livros, sobre séries e tudo que eu quiser. Acessem também a nossa página do Facebook, facebook.com/podradiocast, e curtam a página, compartilhem com os amigos. A gente se vê no próximo dia 15, e lembre-se, se você for andar de bicicleta na avenida, lembre-se de ficar ouvindo Sandy Júnior, para caso aconteça algum acidente, você comece a pular e pular e pular. Um beijo, um abraço e até mais!